quantas vezes pensou que era forte. Se achando seguro, o inimigo o fez tropeçar. Deixou-se envolver, se esquecer dos conselhos que sempre firmaram seus passos, lhe deram vitórias sem fim. E agora caído, doído de corpo, de alma e de tudo, amigos à parte, portas fechadas, amores partidos, pedaços ao chão. E ali, escondido, isolado, ouvindo a conversa do acusador, curtindo a vergonha no escuro, agora inseguro, sem nenhum valor. Do fundo do poço, movido por graça e amor, derrama-se diante de Deus, seu Senhor, confessando o pecado, suplicando perdão. Do fundo do poço, movido por graça e amor, derrama-se diante de Deus, seu Senhor, confessando o pecado, suplicando perdão. Deus ouviu seu clamor e estendeu-lhe a mão, restaurou seu coração. Você já pode ir. E Deus ouviu seu clamor e estendeu-lhe a mão, restaurou seu coração. Você já pode ir. Lavado no sangue de Cristo, você já pode ir. Você já pode ir.